Boa tarde, estamos de regresso para a segunda entrevista de hoje sobre as eleições legislativas e este ciclo dedicado às candidaturas que se apresentam pelo Círculo Eleitoral de Aveiro, um total de 16 candidaturas. O convidado agora é José Paes, do Partido Unido dos Reformados e Pensionistas. Representa aqui um, digamos que um segmento da população que será significativo, a rondar talvez entre os 3 e os 4 milhões de cidadãos em Portugal. Esta é uma candidatura que fala para estas pessoas, fala para o país, fala para diferentes faixas etárias, o objetivo traçado está para além, digamos assim, das questões que dizem respeito apenas a pensionistas e reformados? Muito boa tarde. O Partido Unido dos Reformados e Pensionistas abrange todas as áreas da sociedade. Está essencialmente vocacionado e apostado na sua política para proteger os reformados e os pensionistas que ao longo destes últimos anos têm vindo a ser reduzidos nos seus direitos sociais e também nos seus direitos económicos, mas nós abrangemos toda a faixa etária da população, portanto nós estamos presentes na vida política ativa neste momento para os jovens, para os desempregados, para os ativos e também para os reformados e pensionistas. São candidatos em quantos círculos eleitorais? O PURP está em 20 dos 22 círculos nacionais, não estará presente nem em Bragança, nem na região autónoma da Madeira, por não ter conseguido aí candidatos que quisessem assumir uma candidatura nesses círculos eleitorais. E para montar uma operação destas, qual foi a maior dificuldade? Encontrar candidatos disponíveis? Essa é uma das grandes dificuldades atualmente, é encontrar as pessoas disponíveis para a vida ativa política, até pela sua descrença na própria política, como também nos atores políticos. Portanto, a decisão política nestes últimos anos está muito confinada a uma elite política e isso levou que uma grande maioria dos cidadãos se afastasse gradualmente da política e que não queiram intervir diretamente e até tenham receio de intervir diretamente na política. E com tantos movimentos, tantas candidaturas que se apresentam a... Isto é um momento de viragem em Portugal na cena política ou estaremos perante um fenómeno episódico que vai passar? Eu acredito que é um momento de viragem, até porque este momento de viragem começa mais ou menos há 4 anos, com a necessidade dos movimentos cívicos se começarem a instalar na sociedade portuguesa. Daí que nas últimas eleições autárquicas tenham aparecido a nível nacional muitos movimentos cívicos independentes de cidadãos que obtiveram resultados muito bons, a lembrar o Porto, a lembrar a região autónoma da Madeira, Porto Alegre e muitas outras freguesias e concelhos e, portanto, isto é um movimento crescente. O partido nasce também deste movimento crescente de descontentamento, até porque o PURP nasce de um movimento cívico dos reformados do Facebook e, portanto, é essa também a nossa estrutura, a estrutura cívica de uma cidadania ativa que se quer cada vez mais frontal e mais presente na sociedade. Mas nas vossas listas fazem parte jovens e outras classes? Fazem. Das nossas listas fazem parte muitos jovens e muitas pessoas no ativo, a trabalhadores, e muitas pessoas desempregadas e, claro, muitas pessoas reformadas e muitas pessoas da sociedade em geral, de todas as áreas do conhecimento e laboral, e estamos crentes que gradualmente a própria sociedade também se vai disponibilizando, consoante vá vendo nos candidatos que se vão perfilando nas diversas candidaturas, essa abertura à sociedade por parte dos partidos políticos. Mas em lugares de destaque ou para preencher número, digamos assim? Não. Em lugares de destaque eu também. Tenho 44 anos, portanto sou um trabalhador ativo. Não sou reformado, espero lá chegar como muitos da minha idade. E nós estamos aqui exatamente por causas sociais, por causas que dizem respeito a todos. E o partido nasce no seio de um segmento da sociedade que é os pensionistas e os reformados, mas é um partido que é aberto a toda a sociedade. E agora é preciso passarmos também esta mensagem de que todos são bem-vindos, todos seremos poucos para mudar efetivamente aquilo que queremos como uma alternativa de governo para os próximos 4 anos. Nesse sentido, sendo um projeto que abrange toda a cidade, Como é que o movimento ou o partido viu este período de vida conturbada socialmente, não só numa perspectiva dos reformados, mas numa perspectiva geral? Como é que se encarou este problema da dívida, da gestão da dívida, das medidas que foram necessárias a se tomar? O problema é encarado como um todo de uma má gestão que tem vindo a ser seguida a nível do sistema governativo e administrativo de Portugal. O próprio governo, nos seus orçamentos, foi ao longo destes anos muito contrário à ação social e à ação económica de desenvolvimento e crescimento do país. Desde logo teve grandes batalhas com o Tribunal Constitucional, de todos conhecidas, e pugnou muito pelo abaixamento dos salários, a redução salarial. Hoje, cada vez mais, se entra no mercado com um salário mais baixo. Mesmo os jovens mais qualificados, mesmo os jovens com licenciaturas, são hoje confrontados com uma realidade que é entram no mercado com um salário mais baixo. E depois houve também outra incidência nos cortes, que foram os cortes, de certa forma, cegos e com sobretaxas, quer a nível das reformas, quer a nível dos trabalhadores. Hoje um trabalhador tem uma carga fiscal que pode ir desde os 23% até os 44%, o que é muito para quem trabalha e dificulta depois toda a economia, porque esse valor de impostos está a ser subtraído para pagar juros e não está a ser devolvido à economia como nós achamos que deve ser. Então, entendo que este programa de ajustamento foi aplicado com injustiça, digamos assim. Foi seriamente aplicado com injustiça. Injustiça. E nesse sentido, acha que os reformados foi o setor mais prejudicado nas medidas que foram tomadas? Os reformados são, na realidade, uns dos mais prejudicados. Começando pelo princípio de que temos reformas, do nível geral, muito baixas na nossa sociedade. Depois, há toda uma série de cortes que estão na saúde, estão a nível dos cuidados continuados e a nível do acesso à própria justiça e a bens e serviços de que os reformados necessitam e que com estes cortes eles não têm essa possibilidade de aceder a esses bens. Um dos, por exemplo, os transportes públicos viram reduzidos os valores dos descontos para os pensionistas e reformados, o que os leva a ficar presos em casa, o que os tira do ambiente social, o que os tira de uma frequência da sociedade que era desejável a essas pessoas. Cada vez estão mais fechadas em suas casas, mais na solidão. Isto causa também aqui outros problemas que têm a ver com o nível psicológico e o nível físico, problemas de saúde que se vão agravando ao longo dos tempos e que, amanhã ou depois, vão encarecer também os cuidados de saúde a nível nacional, porque essas pessoas acabarão mais cedo ou mais tarde por recorrer à saúde sem condições e num estado de saúde mais debilitado, como é de calcular. José Paes, mas o Governo, e para tentarmos perceber um pouco melhor esta questão do posicionamento do partido, insistiu que era necessário disciplinar um pouco a questão das reformas. Aquilo que nos transmite é que acha que hoje o cenário está mais desigual, é isso? O Governo cortou onde não deveria ter cortado ou não foi cortar onde deveria ter cortado? No fundo é esta a questão. O Governo cortou em muitos sítios onde não devia ter cortado. Isto porquê? Porque os reformados e os pensionistas, queiramos ou não, são hoje um suporte da família. Antes a estrutura, poderíamos calcular que ela começava de uma forma ascendente e hoje a estrutura familiar está, ao contrário, numa forma descendente. Ou seja, são os avós que estão a ajudar os netos e os filhos. Há uns anos atrás, se nós quisermos recuar uns 15 a 20 anos, era exatamente ao contrário. Ou seja, havia a possibilidade dos filhos ajudarem os filhos e ajudarem os pais. Hoje é exatamente ao contrário. Ou seja, são os avós que estão a fazer o inverso, no decrescente. Estão a ajudar os netos nos estudos, na escola, no calçado, no vestuário, na comida e, ao mesmo tempo, os filhos, porque têm cada vez trabalhos mais precários, têm salários mais reduzidos, têm uma instabilidade maior e o custo de vida aumentou desproporcionalmente em relação ao ganho. O que nos está a dizer é que, apesar da circunstância dos reformados terem sido vítimas de injustiças e de cortes, mesmo assim, ainda conseguem ajudar os jovens a superar as dificuldades que estão a atravessar. Está, no fundo, a dizer que pior que os reformados são os jovens que ainda precisam de ajuda dos reformados. Em parte sim, em parte é verdade, o que eu estou a dizer em parte é verdade, mas eu estou a falar no geral, porque se nós começarmos a olhar a classe dos reformados, das reformas mais baixas, que estão hoje entre os 244 € no mínimo, e os 400 do regime geral de pensões, nós verificamos que essas pessoas estão hoje cada vez mais desprotegidas, porque nem elas próprias se conseguem autossustentar nas suas necessidades mais básicas, como também não têm essa ajuda nem dos filhos, nem dos netos. Portanto, há aqui, nestes cortes que foram sendo feitos e num congelamento que houve das reformas por parte do PS e por parte do PSD, houve uma cedência a nível das reformas de ajustá-las, mas não é o suficiente. Portanto, isto nunca será suficiente enquanto nós tivermos no país quase mais de 1 milhão de pessoas a viver com reformas abaixo do limiar de pobreza. Significa que reconhece que este problema abrange toda a sociedade. E nesse sentido, que propostas é que entende? O que acha que pode ser feito para alterar esta situação que reconhecem não estar justa e correta? Tem que haver tetos máximos definidos a outro nível para as pensões em Portugal? Tem que haver tetos máximos definidos para as pensões em Portugal, mas também temos que olhar isso de um outro ponto de vista, que é de quem trabalha ou de quem já trabalhou. Portanto, não podemos pôr a questão só nos tetos máximos para as reformas, porque quem trabalhou descontou em proporção de uma reforma que supostamente irá ter. E se nós colocássemos hoje tetos máximos nas reformas, talvez estivéssemos a praticar uma injustiça para com as pessoas que têm carreiras contributivas, neste momento quase de 40 anos, e que vêm retardado também o seu acesso ao seu período de reforma. No entanto, há outras situações que é preciso ver e ter em conta, como é o nivelamento entre as reformas da Caixa Geral de Aposentações e da Caixa Nacional de Aposentações. Este ajustamento tem vindo a ser tentado, de certa forma tem vindo a ser conseguido, mas é preciso ir mais longe. Depois também há que ver aonde é que se pode cortar e aonde é que se pode reduzir custos de despesa. Porque se nós reduzirmos custos de despesa a nível do tecido administrativo do próprio governo, nós conseguimos disponibilizar verbas para colocá-las ao serviço da segurança social e, neste caso, das reformas mínimas, porque elas estão previstas exatamente nos orçamentos de Estado, nas transferências que os governos fazem para a segurança social. Mas é a favor de uma política de harmonização de sistemas e subsistemas? O partido em si é a favor de uma política de harmonização dos sistemas, porque ela é essencial para colmatar esta discrepância que há entre um sistema e o outro. Mas, como sabe, este problema das reformas é um problema multinacional, não é exclusivamente português, e é discutido em todo o planeta, digamos assim. E o problema que se põe é a questão da longevidade das pessoas. As pessoas vivem mais anos, por outro lado, há menos gente no ativo e gera-se este desequilíbrio entre as receitas e as despesas da Segurança Social. E este debate tem sido, portanto, centrado na sustentabilidade do sistema. Nesse sentido, perguntava-lhe se acha que este modelo ainda tem viabilidade ou se reconhece a necessidade de se fazerem ajustamentos. É preciso fazer ajustamentos, há ajustamentos que são necessários. No entanto, o modelo é viável e é o único, até à data, que provou ser viável e ter uma consequência social e económica estável na vida dos cidadãos. Mas há muita coisa a fazer. O problema da demografia e da natalidade é um problema a nível europeu e a nível mundial, se quisermos. A esse problema acresce também o problema da economia. Esta instabilidade da economia, da criação de emprego, a volatilidade com que as empresas multinacionais se instalam em diversos terrenos da Europa e fora da Europa, onde os mercados laborais são mais favoráveis aos seus lucros imediatos, isto leva também que se perda a competitividade na relação laboral entre empresa e trabalhador, e que os salários sendo reduzidos tenham como consequência uma perda de receita a nível da Segurança Social. O problema, então, na vossa opinião, está centrado no modelo económico e não no modelo de reformas. Isto é, o mal está na economia, na maneira como a economia é gerida e não tanto no facto dos reformados. O problema é exatamente o modelo económico que tem vindo a ser seguido ao longo destes anos. O modelo social precisa de ajustes, precisa de melhoramentos, porque, como referiu há bocado, a população vive hoje mais, em média, 5 anos que vivia há 10 anos atrás, mas é preciso analisarmos essas questões também em termos de saúde. Com que saúde é que as pessoas vivem hoje? Em que qualidade de vida e em que dignidade de existência é que essas pessoas têm hoje para viver essa vida, vamos, se quisermos, suplente que foram conseguindo? E nesse sentido, já referiu que não concorda com a deslocalização das empresas, mas nesse sentido é crítico relativamente à economia de mercado, acha que deve haver mais intervenção do Estado? Qual é a vossa opinião nesse sentido? A nossa opinião é que o Estado deve ser um regulador. O Estado pode e deve também ser um proprietário, mas não deve ter essa finalidade na sua gestão de um governo do país. O Estado deve ter uma função de regulador. Deve exercer essa função de regulador e de fiscalizador de forma exemplar, porque só assim consegue inspirar a confiança e o controle, quer na receita de impostos, quer nos investimentos que vai conseguindo para o país. Porque estarmos a recuperar a economia num ano e no ano a seguir estarmos a reduzi-la gradualmente por não haver uma fiscalização, por não haver um regulamento de mercado que permita que todos os setores da indústria se trabalhem em igualdade e que não tenham a possibilidade, como acontece hoje, de deslocar as suas sedes para outros sistemas fiscais mais favoráveis, como tem acontecido, isso leva a que a própria indústria venha fazer investimentos, aproveite os fundos e as ajudas que os governos concedem e que depois, passado um ano ou dois, se desloquem para outros, onde têm outra vez outras ajudas, e isto faz com que o emprego seja cada vez mais precário, como já referi, com salários mais baixos. O sistema dual de que se vai falando e que os partidos em Portugal, alguns partidos temem que possa ser porta aberta para a privatização do sistema de segurança social, como é que isto é entendido por este partido? É possível existir aqui uma combinação entre descontos para um sistema público e descontos para um sistema privado? Encaram isto como a tal porta aberta para uma privatização do sistema de segurança social? Olham com a confiança de que isto possa ser uma alternativa, ou isto não é alternativa na opinião dos reformados e pensionistas? Ele pode ser paralelo, não devemos encará-lo como uma alternativa. Até porque já se provou, como por exemplo nos Estados Unidos da América, que esse serviço não é uma alternativa. Portanto, nós temos melhores cuidados de saúde, nós temos melhor acesso à saúde, todo o cidadão, no geral, tem um acesso igual à saúde, o que não acontece noutros sistemas em que esse paralelismo é feito. Ou seja, nós estarmos a transferir verbas para o privado sem a certeza de que essas verbas são realmente aplicáveis nas reformas posteriores dos cidadãos, é um risco muito grande que se corre. E hoje, com a volatilidade dos mercados financeiros, isso é cada vez mais latente, até porque todos nós sabemos que o nosso problema de economia está exatamente não no dinheiro em si, mas no papel comercial que é transacionado. Isso é mais um valor de papel comercial que vai sendo transacionado nos mercados por essas empresas que, no fundo, são empresas seguradoras, que fazem seguros de saúde, ou os chamados PPRs, que o governo também tem, certificados de aforo, e isso tudo é transacionável em mercado, o que não oferece garantia de que o cidadão, estando a disponibilizar uma verba do seu vencimento para a segurança social e estando depois a fazer um plano de poupança, tenha a segurança de que esse plano de poupança lhe vai servir posteriormente quando se reformar. Este partido nasce de um movimento, disse-nos, de reformados. Quando é que decidem dar este passo? Isto em função de um ato eleitoral? Sentiram que poderia ser uma voz marcante? É para ter visibilidade? Ou é para continuar e com participação política consistente? O partido foi, de certa forma, criado de uma vontade dos dois fundadores, o Fernando Loureiro e o António Dias, que eram também os fundadores do movimento do Reformados no Facebook. Das diversas ações que eles foram fazendo ao longo do tempo, enquanto movimento de cidadãos, houve a necessidade de criar uma estrutura que tivesse uma representação legal a nível da Assembleia da República e que pudesse ter assento nas decisões políticas do país. E daí nasce o PURP, porque existem outras associações de reformados e pensionistas de dimensão nacional, mas que não têm essa presença no poder legislativo e nem sequer na concertação social. E isso ao longo dos anos tem vindo a ser debatido por as diversas associações a pedir a presença das mesmas na concertação social, o que não foi até hoje ainda conseguido. E então entenderam os fundadores que este seria um meio de alcançarmos essa representação e de se fazer ouvir a voz deste segmento da sociedade, mas como referi, não é, embora esteja nos estatutos do partido que é predominantemente pensionistas e reformados, não é esse o objetivo, porque criada uma estrutura política, como vem previsto na Constituição e na Lei Geral dos Partidos, ela é aberta a toda a sociedade e a nossa intenção é que ela se renove. Portanto, a nossa intenção é que o partido, sendo constituído atualmente na sua maioria por reformados e pensionistas, gradualmente se abre à sociedade, até para que a sociedade possa construir um novo modelo político que sirva não só os interesses dos reformados e pensionistas atuais, mas os seus próprios interesses no futuro. Referiu que há o risco evidente das empresas privadas que gerem fundos de pensões e reformados abrirem falência e, portanto, as pessoas não terem garantia de ou descontarem depois virem a beneficiar dos descontos que fizeram. E de modo, portanto, subentende-se que prefere o sistema público de segurança social. A pergunta é o seguinte, como é que vê o financiamento do sistema, tendo em conta esses aspectos que nós falámos, de diminuição do número de pessoas que descontam para o número de pessoas que beneficiam dos descontos. Esse é um tema que é central, que é o tema da sustentabilidade da Segurança Social. Acha que, por exemplo, o financiamento do sistema de Segurança Social pode extravasar os descontos das pessoas que trabalham, pode também recair sobre os lucros das empresas, pode haver outras maneiras da Segurança Social ser sustentada? Há diversas formas de conseguirmos uma receita, se quisermos, adicional para a Segurança Social. Ela pode vir, por exemplo, dos impostos que são cobrados a nível dos jogos, da parte que cabe a nível dos jogos da Santa Casa, loterias. Pode vir daí uma parte para a sustentabilidade da Segurança Social. No entanto, é de referir que a Segurança Social é sustentável. Ela não é insustentável. Ela mantém-se sustentável. O que tem feito com que a Segurança Social esteja neste momento a atravessar uma crise dos seus ativos financeiros é a consequência de pelo menos três governos que foram retirando verbas da Segurança Social para aplicar nos orçamentos de Estado. Essas transferências de verbas que foram feitas à volta de 23 mil milhões até à presente data, que são tiradas da Segurança Social para fazerem parte dos orçamentos do Governo, quer seja para pagar dívida, quer seja para outros orçamentos que estão incluídos na gestão governativa, essas verbas é que estão hoje a fazer com que a Segurança Social não tenha ativos financeiros, porque a Segurança Social tem os seus serviços de aplicação financeira que, até à data, deram sempre excelentes resultados de liquidez e trouxeram sempre um acrescente de verbas. Então, o tema dos 600 milhões que se tem falado, do buraco, que o Governo diz que tem que ser resolvido, como é que vê essa questão? A questão dos 600 milhões é, de certa forma, uma falácia, porque o Governo quer simplesmente transferir aquelas que são as suas responsabilidades para a responsabilidade dos cidadãos. Os cidadãos não têm interferência nesses 600 milhões que querem ser retirados à Segurança Social, porque os cidadãos contribuíram ao longo da sua carreira contributiva para a Segurança Social e continuam a contribuir de forma ativa. Certo que a receita tem vindo a reduzir, mas a sua redução não é significativa. O que acontece é que o Governo, por razões orçamentais do seu orçamento para 2015 e consequentes, precisa de adquirir verbas para fazer face aos seus compromissos assumidos, quer com pagamentos de dívida, quer com contração de novas dívidas que foram sendo feitas. Porque a questão é que o Governo vai-nos dizendo que reduziu o valor das dívidas a pagar a nível de juros, mas na verdade é que nós vemos que a dívida aumenta consecutivamente. Então é uma questão de nós colocarmos que é, nós estamos a reduzir a dívida ou estamos a aumentar a dívida? José Paes, para o por bem independente ou é aleatório, ganhe as eleições Passos Coelho ou António Costa? Não, são diferentes, são situações diferentes. Embora nós gostaríamos que nenhum dos dois ganhasse, obviamente. Como é óbvio, mas são situações diferentes. Passos Coelho, nós conhecemos o seu programa, conhecemos uma linha programática que vem ao longo de 4 anos sendo seguida, sabemos que a sua intenção é o empobrecimento da população ativa, é a redução de salários e o benefício do poder económico. Em relação a António Costa, nós temos um problema de identidade. E esse problema de identidade tem exatamente a ver com as consequências das suas propostas. Porque não se pode propor de um dia para o outro aquilo que não se conseguiu fazer em 10 ou 15 anos de governo. Portanto, há que medir as distâncias da realidade para a irrealidade e desta forma nenhum nem outro nos oferecem condições de garantia de um futuro melhor. Um dos seus adversários políticos cá em Aveiro é o líder parlamentar do PSD, Luís Montenegro, que disse que o país estava melhor. O país ao fim destes 4 anos está melhor? Eu escrevi sobre isso, sobre esse debate que ele fez no último debate à Assembleia da República, em que ele disse realmente que o país estava melhor e disse que estava melhor em tudo. E eu escrevi num blog que eu tenho pessoal, realmente o país está melhor. Hoje temos mais desempregados, ganhamos menos, temos mais precariedade, temos as famílias destruturadas e temos um país, de certa forma, a navegar em águas tumultuosas e sem leme. E desta forma está melhor. Está melhor para aqueles que, nestes últimos anos, têm usufruído daquilo que foi o trabalho de 40 anos de democracia e de 40 anos de construção de um país. Portanto, nós vemos hoje o país a ser, de certa forma, vendido a retalho, sem quê nem porquê, com empresas que, de certa forma, nos são essenciais ao nosso tecido empresarial e que tinham lucros e que não se justifica que se vendam por tudo em meia, sem que daí haja um retorno efetivo na economia. Por fim, vê os problemas do círculo para o qual se candidata, que é o Círculo de Aveiro, iguais a outro círculo nacional. Não vê nenhum problema específico na candidatura aveirense? Aveiro tem problemas específicos. Tem logo um problema a nível de orla marítima. Há que fazer um ordenamento consecutivo e consolidado da orla marítima. Ele não é só em Aveiro, será a nível nacional, mas é preciso fazer-se. Aveiro tem hoje um crescente de turismo muito grande. Há que saber aproveitar esse turismo. Há que saber melhorar as condições de acesso aos turistas e de permanência na cidade de Aveiro e na região de Aveiro. E há um outro problema que tem a ver com a região interior do distrito de Aveiro ou do círculo eleitoral de Aveiro, que é o problema da pequena agricultura e da agricultura familiar. Como sabem, no último governo, ou neste que está agora de saída, houve um ataque aos pequenos agricultores, à agricultura de subsistência e de família, e é preciso recuarmos e darmos a oportunidade às pessoas de voltarem a produzir os seus produtos, de os poderem colocar à venda e de haver a utilidade daquilo que se produz a nível da população e não estarmos a contribuir para o abandono das terras, para a desertificação e para a pioria da qualidade de vida dos cidadãos. Noutros atos eleitorais, primeiras figuras dos partidos vinham candidatar-se a Aveiro e eram apelidados de candidatos paraquedistas. No caso do José Paes, não sendo daqui, este epíteto de candidato acidental, aceita o que se diga desta forma ou não? De certa forma não é uma questão de ser acidental ou paraquedista, não fui à tropa, portanto não tenho essa experiência, mas gostava. Mas aqui trata-se de uma questão que foi da necessidade de criarmos estrutura. O partido foi constituído a 14 de julho pelo Tribunal Constitucional, foi aceita a sua legalização e só a 24 de julho é que foi, saiu em Diário da República. Portanto, temos um espaço muito curto para criarmos as listas até 24 de agosto, que elas tinham que dar entrada nos tribunais, e houve essa preocupação, porque o partido não tinha estruturas locais, nem a nível nacional. E vai ter no futuro? Vai ter, sim. Vai ter no futuro. Estão-se a criar equipas muito boas. Lisboa e o Porto são as estruturas que estão mais em crescente e mais dinamizadoras do partido, mas a nível nacional também há estruturas que estão a crescer. E foi neste sentido que eu vim para Aveiro, com muito gosto, eu gosto muito de Aveiro e adoro ovos moles, e então foi neste sentido que eu vim... Um espírito de missão, tentarmos construir aqui uma estrutura que vai ficar para as eleições autárquicas de 2017, com certeza. José Paes, o agradecimento por esta meia hora de conversa que aqui tivemos com o representante, o líder, cabeça de lista ao Círculo Eleitoral de Aveiro pelo Partido União Unido dos Reformados e Pensionistas. Voltamos na próxima semana com novos convidados. Até lá.